Seção 5 de Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Cartas da Inglaterra de Eça de Queiroz. Seção 5 Literatura de Natal. Uma das coisas encantadoras que nos traz o Natal são estes lindos livros para crianças que constituem a literatura de Natal. Não falo desses extraordinários volumes dourados publicados pelos editores franceses em encadernações decorativas como fachadas de catedrais que custam uma fortuna, contêm um texto que nunca ninguém lê e são oferecidos às crianças, mas realmente servem para obsequiar os papais. Os pobres pequenos nada gozam com estes monumentos tipográficos. Apenas se lhes permite ver de longe as gravuras a aço sob a fiscalização da mamãe, que tem medo que se deteriore a encadernação. E o resplandecente volume orna daí por diante a jardineira da sala, ao lado do candeeiro vistoso. Em Inglaterra existe uma verdadeira literatura para crianças que tem os seus clássicos e os seus inovadores, um movimento e um mercado, editores e gênios em nada inferior à nossa literatura de homens sisudos. Aqui, apenas o bebê começa a soletrar, possui logo seus livros especiais. São obras adoráveis que não contêm mais de 10 ou 12 páginas intercaladas de estampas, impressas em tipo enorme e de um raro gosto de edição. Ordinariamente, o assunto é uma história em 6 ou 7 frases e, de certo, menos complicada e dramática que o Conde de Monte Cristo ou Naná. Mas, enfim, tem os seus personagens, o seu enredo, a sua moral e a sua catástrofe. Tal é, para dar um exemplo, a lamentável tragédia dos 3 velhos sábios de Chester. Eram muito velhos e muito sábios, e para discutirem coisas da sua sabedoria, meteram-se dentro de uma barrica, mas um pastor que vinha correr atrás de uma ovelha deu um encontrão ao tonel e ficaram de pernas ao ar os 3 velhos sábios de Chester. Como estas há milhares, a cavalgada de João de Upim é uma obra de gênio. Depois, quando o bebê chega aos 8 ou 9 anos, proporciona-se-lhe outra literatura. Os sábios, a barrica, os trambolhões já não o interessariam. Vêm então as histórias de viagens, de caçadas, de naufrágios, de destinos fortes, a salutar crônica do triunfo, do esforço humano sobre a resistência da natureza. Tudo isto é contado numa linguagem simples, pura, clara e provando sempre que na vida o êxito pertence àqueles que têm energia, disciplina, sangue frio e bondade. Raras vezes se leva o espírito da criança para o país do maravilhoso. Não há nestas literaturas nem fantasmas, nem milagres, nem cavernas com dragões de escamas de ouro. Isso reserva-se para a gente grande. E quando se fala de anjos ou de fadas, é de modo que a criança naturalmente venha a rir-se desse lindo sobrenatural e a considerá-lo do gênero boneco, como seus próprios carneirinhos de algodão. O que se faz às vezes é animar de uma vida fictícia os companheiros inanimados da infância, as bonecas, os polichinelos, os soldados de chumbo. Conta-se-lhes, por exemplo, a tormentosa existência de uma boneca honesta e infeliz, ou os sofrimentos porque passou em campanha numa guerra longínqua uma caixa de soldados de chumbo. Esta literatura é profunda. As privações dos soldados vivos não impressionariam talvez a criança, mas todo o seu coração se confrange quando lê que padecimentos e misérias atravessaram aqueles seus amigos, os guerreiros de chumbo, cujas baionetas torcidas ela todos os dias endireita com os dedos. E assim pode ficar depositado num espírito de criança um justo horror da guerra. As lições morais que se dão deste modo são inumeráveis, e tanto mais fecundas quando saem da ação e da existência dos seres que ela melhor conhece, os seus bonecos. Depois, vêm ainda outros livros para os leitores de 12 a 15 anos. Popularizações de ciências, descrições dramáticas do universo, estudos cativantes do mundo das plantas, do mar, das aves, viagens e descobertas, a história e, enfim, em livros de imaginação, a vida social apresentada de modo que nenhuma realidade muito crua ponha no espírito tenro securas de misantropia, nenhuma falsa idealização produza uma sentimentalidade mórbida. É no Natal, principalmente, que esta literatura floresce. As lojas dos livreiros são, então, um paraíso. Não há nada mais pitoresco, mais original e mais decorativo que as encadernações inglesas. E as estampas, as cores leves e aguadas, oferecem quase sempre verdadeiras obras de arte, de graça e de humor. Não sei se no Brasil existe isto. Em Portugal, nem em tal jamais se ouviu falar. Aparece uma ou outra dessas edições de luxo, de Paris, de que falei, e que constituem ornatos de sala. A França possui também uma literatura infantil tão rica e útil como a da Inglaterra, mas essa, Portugal não a importa. Livros para completar a mobília, sim. Para educar o espírito, não. A Bélgica, a Holanda, a Alemanha prodigalizam estes livros para crianças. Na Dinamarca, na Suécia, eles são uma glória da literatura e uma das riquezas do mercado. Em Portugal, nada. Eu às vezes pergunto a mim mesmo o que é que em Portugal leem as pobres crianças. Creio que se lhes dá Filinto Elísio, Garção, ou outro qualquer desses masorros sem saborões quando os infelizes mostram inclinação pela leitura. Isto é tanto mais atroz quanto a criança portuguesa é excessivamente viva, inteligente e imaginativa. Em geral, nós outros, os portugueses, só começamos a ser idiotas quando chegamos à idade da razão. Em pequenos, temos todos uma pontinha de gênio, e estou certo que se existisse uma literatura infantil, como a da Suécia ou a da Holanda, para citar só países tão pequenos como o nosso, erguer-se-ia consideravelmente entre nós o nível intelectual. Em lugar disso, apenas à luz do entendimento se abre aos nossos filhos, sepultamo-las sobre grossas camadas de latim. Depois do latim, acumulamos a retórica. Depois da retórica, atulhamo-la de lógica. De lógica, Deus piedoso. E assim vamos erguendo até aos céus o monumento da camelice. Pois bem, eu tenho a certeza que uma tal literatura infantil penetraria facilmente nos nossos costumes domésticos e teria uma venda proveitosa. Muitas senhoras, inteligentes e pobres, se poderiam empregar em escrever estas fáceis histórias. Não é necessário o gênio de Zola ou de Thackeray para inventar o caso dos três velhos sábios de Chester. Há entre nós artistas de lápis fácil e engraçado que comentariam bem estas aventuras num desenho de simples contorno, sem sombras e sem relevo, lavado a cores transparentes. E quantas milhares de crianças se fariam felizes com estes bonitos livros, que para serem populares e se poderem despedaçar sem prejuízo, devem custar menos de um tostão. Eu bem sei que esta ideia de compor livros para as crianças faria rir Lisboa inteira. Também não é a Lisboa que eu a ofereço. Lisboa não se ocupa destes detalhes. Lisboa quer coisa superior. Quer a bela estrofe lírica, o rico drama em que se morre de paixão ao luar, o fadinho ao piano, o saboroso namoro de escada, a endeixa plangente, a boa facadinha à meia-noite, o discurso em que se cita Gólgota, a andaluza de cuia, enfim, tudo o que o romantismo português inventou de mais nobre. Educar os seus filhos inteligentemente está de certo abaixo de sua dignidade. Mas, enfim, se estas linhas animassem aí no Brasil, ou entre a colônia portuguesa, um escritor, um desenhista e um editor a prepararem alguns bons livros bem engraçados, bem alegres para bebês, eu teria feito ao Império um serviço colossal, que não sei como me poderia ser recompensado. Uma boa fazenda de rendimento certo numa província rica, com casa já mobiliada e alguns cavalos na cavalariça, não seria talvez demais. Se a gratidão do governo imperial quisesse juntar a isto, para alfinetes, 1 ou 2 milhões em ouro, eu não os recusaria. E se não me quisessem dar nada, bastar-me-ia então que um só bebê se risse e fosse alguns minutos feliz. Pensando bem, é esta a recompensa que prefiro. Fim da sessão 5. Gravado por Briana.